Mm. ILS X-Ray 10. Papá Tango Mike, papá papá, já baixou o teu voo? Negativo ainda, te informo. A gente já faz o pouso na 90 ou na 7? 10, Charlie Mike Papá. Faz o pouso qual parte? Aerostar. 7, continua a aproximação, a porta ficando baixada checando, Mike Papá Papá. 7, a porta lá, papá. 1161, chame só 121 decimal 10 para 4. Ok, virou. Salvador, bom dia, 1161 da Gol, Matel, monitorização Guarulhos. 1161, guarde um instante para a porta, prepara a saída da El. Da El, zona 3, você já. Baixado travado, Mike papapapá. Mike papapapá, avistado 1010, ajuste, primeiro pulso, sistema 0, vento variável 1. Livre pouso 10, Mike papapapá. Mike papá papá, seu solo 14, liga direita, solo 121, decimal 10. Liga direita, solo 211. Mike papá papá, bom dia, minha. Salve Salvador, bom dia, papatango Mike, papapapá, Livrona Eco para o Aerostar. Mike, papapapá, bom dia, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Mike, papapapá. Bono 161, copia? Aproxima, por favor. Bono 1161, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via rota Pedro 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Tael Leda Mótica. 5466 transponder, o controle 120, decimal 80, voo 1161. É autorizado 360 Guarulhos, conforme plano, operador 10, Israel Leda, decolada 10, cruza direito, 41, só o transponder funcionando, 4166, controle 208, cruza 161. A saída da El Leda, Mótiva, e o transponder 5466. 5466, da El Leda, Mótiva. Afirmo 961, agora sim correto, chama para o transfete com espectamento. Obrigado. Papatango Mike, papapapá, sou a Juliette. Congresso a Juliette, contorno os portões, chama novamente na Lima, Mike, papapapá. Gente, Juliette 4, chamando na Lima, Mike, papapapá. Lima Mike até Quebec, chama para cruzamento. Lima Mike Quebec, chama cruzamento. Oi, bom dia, 3896, bom dia, ajuste na 010, eu tive aproximação a parte da chat checada. Livre pouso, destino a zero, vento 390 graus, 1 nó. Livre pouso, tá Estacionado, frequência livre, mais papapapá, boa noite. Boa noite. 2896, seu Solos 21, linha à direita. Chame Solos, 21, decimal 1, 0. 211, tá, 3296, boa. Salvador, bom dia, Santo 3601. 3601 para Congonhas, 360, para a Superfoto. Copiando. Dado, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decolando da 190, curva direita no perfil da Dael, Leia da Montiva. Intercepta o peso 190. Segue até a Cubada após a pêndulo no meio e conforme. O transponder 5467 e o controle 120 decimal 80. O TAN 3601. Acima o controle, professor 3601. 120 80. 3601, na atualização São Paulo Conguarne, da 360. Conforme o plano que foi apresentado, é a decola da 10, que vem na curva direita, da EL, Leda, Módima. A Pesulo 10, Cubave, a Pesulo 16, depois conforme apresentado. 5467, colocado transpondo, 1-2-0-8-0, controle Salvador, seu 3601. Dael Lida, Montima, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Montima, Dael Lida, Montima. Correto, 3601, chame pronto no 10. Disponível. Solo Gol no 1-1-6-1, no 7, que espera que você não venha. No 7 autorizado, no 1-1-6-1, chama pro táxi. Chama táxi, obrigado. Então 360 não poderia confirmar? A CBR Renato tá indisponível, bloco 1. É, mediante a coordenação ao controle, eu guardo só um instante, 360. Tá bom. 3-2-1-6 pra Juliette. Até o 5 autorizado. É o 5-3-2-1-6, uma boa noite. Tá 3601 na escuta? Sim, mas chegou na escuta. Tá autorizado sair da bloco no alfa, curva direita. Bloco 1, alfa, tá 3601. Quatro horas, Galeão. No 61, autorizado o táxi até o ponto de espera, quando lá, torre 1895, o ajuste 9090, uma boa viagem. Obrigado, livre táxi, 1895, 9090, obrigado. Salvador, bom dia, o nono, meia um, tá bom? Ponto, espera, no 10, tá pronto. Nono, uno, meia uno, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento calmo. Sim, alinha e decola, da 10, boa, nono, meia um. decolou 1133, chega agora o controle, 120, decimal 80, uma boa viagem. 2080, obrigado, gol. Gol no meu. Salvador, Portão 10, autorizado, chama o Titânio. Autorizado, chama o Titânio.